GPS aí, ó. A cena do GPS vem nessa história de amor com a gente. Não tem lugar indefinido nessa história, essa, não. Gustavo. Coração sem limites para o mar. O Google Maps do amor vai me guiar. A cada esquina um destino me espera. E eu não tenho pressa, só quero me entregar. Naquele bar conheci o rapaz que me trouxe a paz com seu lindo olhar. E no shopping o moreno sarado, sorriso bem largo, me fez apaixonar. O vocalista da banda com a barba crescida, adivinha? Tô com meu coração, mas não quero parar. Quero seguir a rota em busca de mais uma paixão. GPS do amor, me leva onde for, me traça o caminho de um novo amor. GPS do amor, não posso parar, alguém me espera em algum lugar. GPS do amor, me leva onde for, me traça o caminho de um novo amor. GPS do amor, não posso parar, alguém me espera em algum lugar. Essa é pra aquele coração que ama sem limites. Aciona o GPS e vem amar, meu amor. Aí tem destino certo. Aí tem. Coração sem limites para o mar. Google Maps do amor vai me guiar. A cada esquina um destino me espera. E eu não tenho pressa, só quero me entregar. Naquele bar conheci o rapaz que me trouxe a paz com seu lindo olhar. E no shopping o moreno sarado, sorriso bem largo, me fez apaixonar. O vocalista da banda com a barba crescida, adivinha? Tô com meu coração, mas não quero parar. Quero seguir a rota em busca de mais uma paixão. GPS do amor, me leva onde for, me traça o caminho de um novo amor. GPS do amor, não posso parar, alguém me espera em algum lugar. GPS do amor, me leva onde for, me traça o caminho de um novo amor. GPS do amor, não posso parar, alguém me espera em algum lugar. Printa essa coreografia, printa. Aqui só tem dançarina nesse grupo. Galera, mano, gosta de fazer onda com a gente, né? Lindo demais.